melhor nem pior se aproximar de alguém. Faço o que quero quando quero, até que vivo bem. Mas e aí, Tron? Não se desespere, não. Vá pra uma banca e compra uma revista Fashion Bom. Mas e aí, Tron? Não se desespere, não. Vá pra uma banca e compra uma revista Fashion Bom. Não se desespere, não. Não se desespere, não. Não se desespere, não. Tá de fora do campo, nem arrisco o palpite. Eu conheço a parada, me cheguei no limite. Foi então que eu vi a garota ali, sentada ali no maior estalho. Eu decidi dividir, eu não sei melhor nem pior se aproximar de alguém. Faço o que quero, quando quero, até